sabe que eu não posso controlar a outra parte de mim quando está perto de ti. Eu fecho os olhos, mas ainda assim posso sentir esse body por cima de mim em movimento. Mas não te apaixones, não caia nas minhas dicas. Você pode ser o que eu quero, mas não és o que eu preciso. Baby, não te apaixones, não faz isso contigo. Você pode ser o que eu quero, mas não és o que eu preciso. Yeah. I give you my body, my body. I won't give you anymore, anymore. I give you my body, my body. Cause I know you're really light, really light. Eu posso te dar orgasmos, mas o meu coração é especial. Eu não sou fiel, eu não sou, mas pelo menos sou leal. Por favor, não te apaixone. Você pode ser o que eu quero, mas não és o que eu preciso. Baby, não te apaixones, não faz isso contigo. Você pode ser o que eu quero agora, mas não és o que eu preciso. I give you my body, my body. I won't give you anymore, anymore. I give you my body. Ladies and gentlemen, this is Mr. Expert.